Mein Radiosender ist Tide 96.0. Tide ist Kultur, Tide ist musikalische Vielfalt, Tide ist Hamburg. Tide, immer anders. Okay, dieses Sammy Deluxe live und direkt auf Tide, Hamburgs own, Hamburgs finest. Tja. Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Herzlich willkommen bei unserer Live-Sendung, wie jeden, an jedem Mittwoch um 7 Uhr abends. Und heute zu Gast im Studio ist der großartige brasilianische Poet Fabio Kerouac. Ich kenne ihn schon ganz lange. Seit vielen Jahren arbeiten wir zusammen. Und ich begrüße dich ganz herzlich, Fabio. Hallo, guten Abend, boa noite. Hamburgo, estamos aqui mais uma vez com Rádio Mama Terra. E trazendo algo do Maranhão, dessa vez. Genau, und er kommt aus Maranhão. Das ist ein ganz besonderer Bundesstaat in Brasilien, ganz im Norden. Mit vielen Musiker. Mit vielen Musiken, viel Tradition, mit genau. Viel Kultur, mit einer ganz besonderen Kultur, mit einer ganz besonderen Sprache eigentlich auch, genau. Ne? Nicht Aussprache. Ich begrüße dich ganz herzlich. Dankeschön. Fabio, erzähl doch mal, du bist nicht nur in Hamburg ein großer portugiesischsprachiger Poet. Du bist über die Grenzen hinaus. Du bist in Hamburg, Deutschland, Europa, bisschen nach Brasilien. Ein ganz großartiger Poet, denn du hast auch schon bisher ein Buch herausgegeben, genau, in zwei Sprachen erzählt. Yeah. Wie kommst du dazu, so, Poet zu sein? Mein Buch ist dabei, sind die letzten Jahre. Und wir können in einige Plätze in Hamburg zu finden. Mm. So, und ich kann ein bisschen auf Portugiesisch schreiben, ein bisschen auf Spanisch, ein bisschen auf Englisch. Aber ich habe alles mein Poem, mein Gedicht, auf Deutsch übersetzt gemacht hatte. So. Ich finde das wunderbar. Du bist schon einige Zeit hier in Deutschland und okay, es wäre fast eine spezielle Sendung, darüber zu sprechen. So, du genau. Als Poet, heute machen wir ganz einfach Musik, nur Musik. Nur Musik. Vamos und was hast du? Vamos ouvir música hoje e falar de uma música, uma cantora que está chegando por aí, que é Elza Soares. Mas começamos o programa com Antônio Vieira, lá do Maranhão, que eu chamo de o Cartola do Maranhão. Morto em 2009, ele deixou mais de 400 músicas e só um CD solo gravado, O Samba é Bom, que foi produzido por Zé Cabaleiro. So, ich versuche auf Deutsch. Antônio Vieira ist unser Cartola in Maranhão. Ist gestorben 2009 und hat für uns verlassen mehr als 400 Musik und nur ein CD aufgenommen. Sein Produzent von seinem CD, O Samba é Bom, war der berühmte Musiker Zé Cabaleiro. Und wir hören Cocada von diesem CD. Se eu pudesse, eu abria um buraco, metia os pés dentro e criava raízes. Virava coqueiro, trepava em mim mesmo, colhia meus cocos, meus frutos felizes. Ralava eles todos com cravo e açúcar e punha no tacho pra fazer cocada. Aí convidava mulatas e louras, morenas e negras pra dar uma provada. Ó Deus, se eu pudesse, eu abria um buraco, metia os pés dentro e criava raízes. Virava coqueiro, trepava em mim mesmo, colhia meus cocos, meus frutos felizes. Ralava eles todos com cravo e açúcar e vinha no tacho pra fazer cocada. Aí convidava mulatas e louras, morenas e negras pra dar uma provada. Depois satisfeito de tanta dentada, na boca de todas eu me derretia. Aí novamente eu abri um buraco, meti os pés dentro com toda alegria. Virava coqueiro, colhia meus cocos, ralava eles todos, fazia tachada. Com cravo e açúcar eu ficava roxinho, ficava doidinho pra ser mais cocada. Ó Deus, se eu pudesse, eu abria um buraco, metia os pés dentro, criava raiz. Virava coqueiro, trepava em mim mesmo, colhia meus cocos, meus frutos felizes. Ralava eles todos com cravo e açúcar e punha no tacho pra fazer cocada. Aí convidava mulatas e louras, morenas e negras pra dar uma provada. Depois satisfeito de tanta dentada, na boca de todas eu me derretia. Aí novamente eu abri um buraco, meti os pés dentro com toda alegria. Virava coqueiro, colhia meus cocos, ralava eles todos, fazia tachada. Com cravo e açúcar eu ficava roxinho, ficava doidinho pra ser mais cocada. Ó Deus, se eu pudesse, eu virava cocada. Palma pra Célia Maria. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Heute zu Gast im Studio ist Fabio Kerouac. Er kommt aus Brasilien. Er kommt aus Maranhão. Ja, ganz genau. Im Norden von Brasilien. E do Maranhão, mais uma pérola da nossa música. Eu apresento aqui na Europa, Nosli, com aquela estrela. Ja, jetzt zeige ich dir eine, eine neue Stern aus Maranhão. Nosli, mit aquela estrela. Sag mal, Fabio, überall in Brasilien gibt es Sterne, aber den Stern, was ist das für ein Stern? Ein ganz besonderer, ist ein ganz großer Musiker. Genau, das ist Nosli aus Maranhão. Nosli aus Maranhão. Isto. Wollen wir mal sehen. A primeira estrela, estrela da manhã, pintou o céu negro de azul. Cintilante estrela, encheu os meus olhos desse azul. Meu sonho é mais, é a paz universal em cada um. É ver real a força do bem comum. Meu sonho é mais, é a paz universal em cada um. É ver real a força do bem comum. Quando a angústia do poeta vem nos perguntar qual que futuro nos espera, qual que futuro nos espera, meu sonho é mais, é a paz universal em cada um, é ver real a força do bem comum, meu sonho é mais, é a paz universal em cada um, é ver real a força do bem comum. Estrela, encheu os meus olhos desse azul. Meu sonho é mais, é a paz universal em cada um. É ver real a força do bem comum. Meu sonho é mais, é a paz universal em cada um. É ver real a força do bem comum. Quando a angústia do poeta vem nos perguntar qual que futuro nos espera, qual que futuro nos espera, meu sonho é mais, é a paz universal em cada um, é ver real a força do bem comum, meu sonho é mais. Universal em cada um, é ver real a força do bem comum. Quem porventura haverá de saber quantas vezes vai amanhecer e que a gente ainda possa ver-nos no azul daquela estrela, ver-nos no azul daquela estrela, aquela estrela, ver-nos no azul daquela estrela. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum heute Fabio Kerouac hier im Studio ist. Er kommt aus Maranhão Und es gab mal ein Konzert in Marignan 2009 mit dem, das werde ich gleich berichten, mit Antonio Vieira. Und dabei war auch Elsa Soares. Ne? Stimmt Sim. Das? So, Elsa Soares, Sivuca, Zé Cabaleiro, que foi produtor do Samba é Bom, do Antônio Vieira, e como também a Rita Ribeiro. E aproveitando que Elsa Soares vai estar em Hamburgo, daqui em 2 dias, vamos ouvir daqui a pouco algo que a Elsa Soares fez do Antônio Vieira. Antes vamos ouvir algo que a Ortrun tem especial sobre Elsa Soares. Genau, so war es nämlich geplant und so werden wir jetzt auch ein Stück, und zwar ein Interview einspielen. Elsa Soares, die in diesem Konzert dabei war in Marignan mit Antonio Vieira, wird in 2 Tagen in der Fabrik am Freitag ein Konzert geben und zwar mit der Band Gafiera Universal. Und wir sind ein bisschen aufgeregt, vielleicht hört man das an der Stimme, weil wir wissen schon, Elsa Soares ist schon hier in Hamburg. Und es ist, die Spannung steigt, wie es wird in 2 Tagen mit ihr. Ich möchte jetzt gerne ein Interview einspielen, das wir, Romau und ich, gemacht haben im November 2008 mit Elsa Soares. Sie war damals in Europa, sie war in Finnland, in Schweden und unser Kollege aus Stockholm, Jocka Netto, ein sehr guter Freund von Elsa Soares, hat es geschafft, wir haben es zu dritt geschafft, ein Live-Interview zu machen in einer Sendung von Radio Mama Terra 2008. Und ich möchte euch das mit Sicherheit gar nicht vorenthalten. Es war einfach fantastisch. Lass uns mal reinhören. Es ist ein langes Interview. Es geht fast 20 Minuten, aber ihr werdet alles erfahren über Elsa Soares. Conselho que eu vou lhe dar. Chamego de crioula, melhor remédio. Chamego de crioula, melhor remédio. Você está doente de amor. Conselho que eu vou lhe dar. Chamego de crioula, melhor remédio. Chamego de crioula, melhor remédio. Você está doente de amor. E pra se curar não encontrou doutor. Suado seu moço, nasceu meu rebento. Não era o momento dele rebentar. Já foi nascido com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, meu filho, olha aí, olha aí. É o meu guri e ele chega. Chega suado, veloz, batente, trazendo presente pra me encabular. entra a corrente de ouro, seu moço, e haja pescoço pra enfiar. Me fecha uma coisa, já com tudo dentro, chave, caderneta, esse patuã, um lenço, uma penca de documentos, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri que ele chega, chega no morro com carregamento, tutela, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo pra ele chegar pelo alto, essa onda de assalto está o horror. Eu consolo ele, ele me consola, bota ele no colo, ele me desnata, de repente acorda. Olha pro lado, que o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí, ai, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, é o meu guri, e ele chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mar, acho que está lindo. Acho que está lindo. De papo pro ar, desde o começo do dia, seu moço. Ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai, é o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí. Olha aí, é o meu guri. Guri. É isso aí, estamos na Rádio Mamater 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Enquanto lá no outro lado da linha temos o nosso querido Joca Neto, da Made in Brasil, preparando-se num quarto de hotel para a entrevista da nossa querida Elza Soares. Wir haben heute keinen Gäste im Studio, doch wir haben jemanden, einen Gast am Telefon, und wir werden ihn bald hören. Es ist nämlich die berühmte Elza Soares. Exato, estamos aqui com Elza Soares no microfone, ao telefone, diretamente lá da Suécia, de Estocolmo. Fala, Elza, está me escutando? Oi, Ramon. Oh, que eu maravilha. Estou te escutando e com muito carinho te ouvindo, cara. Que maravilha. Estamos aí, não só aqui na Suécia, mas em todo o Brasil, torcendo por você pela sua turnê. Que turnê é que você está fazendo no momento aqui na Europa? Bom, antes quero mandar assim, meu bom dia, minha boa tarde, meu beijo, meu carinho, meu muito obrigado a você e a todos que estão nos ouvindo agora, né? Eu estou fazendo uma turnê com o grupo Carioca, Farofa Carioca, que é um grupo sensacional. Oh, que maravilha, cara, Farofa Carioca eu tenho escutado bastante aqui na Alemanha. Aham, Entendeu? Que foi o grupo que foi o Seu Jorge, né? Seu Jorge, gente fina, teve também lá em Berlim. Aham. Uhum. Então a gente está muito contente, porque tem sido assim, sucesso absoluto. Pena que a gente veio só muito pouco tempo. E eu gostaria até que todos fossem assim, que estão nos ouvindo, né, cara? Que fossem ver o nosso tchau, entendeu? A nossa despedida sábado. É, vocês vão fazer o show aonde aí em Estocolmo? Aqui no Teatro. Bem. Bessa. Aham, uhum, Teatro Bessa, aí de Estocolmo, é, maravilha. Lindo, lindo, o teatro é um escândalo. Ótimo, ótimo. Aqui nós estamos também com a minha querida Ortrun, que é a voz em alemão do nosso programa, uhum, né? Uhum. E ela vai dar uma boa tarde para você em alemão. Ah, legal. Deixa eu te falar. Você sabe que esse teatro é de 1600, né? 1600? Mas que coisa incrível. É uma coisa inacreditável de tão belo que é. Que maravilha. E com toda essa tua energia aí, vai ser uma coisa muito boa. Se Deus quiser. Ortrun vai mandar um abraço aí para você aí. Tá bom. Elsa, es ist mir eine ganz große Ehre, dich Sie begrüßen zu dürfen hier am Telefon. Ich möchte Ihnen alles Gute wünschen, auch für die Zukunft. Und ich freue mich riesig, dass dieses Treffen zusammengekommen ist. Era um muito grande honra para mim de encontrar você no telefone. E de dar um grande, grande abraço para você. Muito obrigado. Vou mandar um grande, grande beijo para você também. Tá ótimo. Mas, minha querida, você sofreu um acidente aí na sua viagem, né? O que que aconteceu mesmo? Tá todo mundo lá no Brasil querendo saber. Isso. Como é que chama a cidade que está? Do acidente? Exato. Não, não. Da Itália? Não. Uma cidade lá perto. Então, nós estávamos saindo do hotel para o barco. E na saída do carro que eu estava, eles não tinham cinto de segurança que tinha estava meio mal. E a gente não tinha observado isso. Na primeira encruzilhada, a primeira curva que o cara fez, a gente veio e tinha muito gelo, né? Entrou um carro. E ele não pôde frear, então entrou direto no carro. A sorte minha e do Bruno é que nós, graças a Deus, não sofremos mais nada, porque se o carro tivesse rodado, nós bateríamos num ônibus. E bateu no carro da moça, a porta entrou, foi uma coisa muito feia. E eu tive assim, uma bênção de Deus, que eu quebrei os dentes baixos. Poxa, mas foi realmente grave, muito grave esse acidente. Isso. Gente, quase. Mas ainda agradeço a Deus, cara. Exato. Eu quebrei os dentes e eu tive uma batida muito forte no joelho. E agora que eu estou começando a sentir as dores que tem no corpo. Mas você chegou a fazer o show no mesmo dia? Te juro que eu fiz, amor. Você acredita que eu falei, eu não vou deixar de fazer o show. Com a boca muito inchada, horrível que eu estava. E eles já tinham preparado um dentista para quando eu chegasse, para consertar com toda a dor. Fiz o conserto dos dentes e anestesiado, que eu fui completamente anestesiada para o palco. O Bruno me carregou no colo, conseguimos uma cadeira de rodas, né? Mesmo assim eu fui para o palco, cara. Eu acho que eu estava com tanta fissura, ao mesmo tempo agradecer a Deus, mas com muita vontade de chorar. De chegar na Europa, eu sofri um acidente e todo mundo te esperando, naquele salão de festa, eu fui pro palco e fizemos assim, um show magnífico. E o país que você fez o show foi na Estônia ou na Finlândia? Foi na Finlândia, porque na Estônia que sofreu o acidente. Ah, sim. Eu estava indo da Estônia para a Finlândia. Vocês vejam aí, minha querida, estou agora a falar com o nosso público lá no Brasil e aqui na Alemanha. Sim. Vocês vejam a luta dos nossos músicos, dos nossos trabalhadores brasileiros para trazer alegria para o mundo. E vou fazer agora uma pequena tradução para os nossos ouvintes em alemão, tá, minha querida? Sim. Fica escutando aí. Wir sind gerade mit Elsa Soares, die große Ikone von der brasilianischen Musik, bei den Sendungen Radio Mama Terra. Sie ist im Telefon im Moment in Stockholm, Schweden, und sie macht eine Tournee gerade in Europa. Sie hatte einen Unfall mit Auto em Richtung, Finland, onde hat trotzdem ihr Show in Finnland gemacht bei großer Folge, trotz sie war mit den Zähnen kaputt und auch die Beine kaputt, sie muss mit Rollstuhl den Show machen, aber diese Frau, diese eine Ikone von Brasilien, die hat die Musik von Brasilien von 50 bis jetzt gespielt, ist unsere Miriam Akiba von Brasilien, sie trotzdem hat ihr Show gemacht. Jetzt kommt zurück auf portugiesische Sprache und weiter zu unterhalten mit unserer liebe Sängerin Elza Soares aus Brasilien. Meu querido, eu fiz aqui uma pequena tradução rapidinha e eu vou tocar uma música que você cantou no Pan-Americano. No Pan-Americano lá no Brasil, na abertura do Pan-Americano. O que que você cantou? O que que aconteceu lá nesse dia, minha querida? Conte para os nossos ouvintes. Eu estava recém-saída também do hospital, que eu tinha tido uma diverticulite, que até então eu não dava o mínimo valor, que eu não sabia nem o que que era. Que foi a doença do nosso Tancredo Neves, né? Exatamente, levou o homem. É, levou o homem, quase que me leva. Porque eu não acreditava que fosse uma coisa tão séria. Pouco tempo já recebi no hospital, teve o PAN e eu já estava contratada para cantar o hino, fui convidada para cantar o hino. Então cantei o hino, toda enrolada no microporo, uma coisa, não, é uma lembrança que a gente tem, que hoje eu até fico agradecida, mas quando eu me lembro que eu cantei o hino, assim, toda enrolada no microporo. Eu cantei para 90 mil pessoas com a presença do nosso presidente da República. E foi um momento muito lindo, muito lindo. Não dá para esquecer esse momento. Mas teve alguns contratempos lá, né? Parece que fizeram alguma coisa lá em relação ao presidente. Ah, foi horrível. Entendeu? Eles vaiaram o presidente. Você não pode ir contra. Tem quem vai, nem quem não vai. Mas eu acho que nesse momento, naquele momento, o presidente era um representante tão forte do país que acho que não, nem sei se foi o povo brasileiro que vaiou, ou se foi alguma partida ao contrário, alguém que fez uma coisa tão feia, né? Eu acho que foi um momento muito feio. Mas mesmo assim você conseguiu cantar o hino nacional? Cantei pra ele e pra todos os brasileiros, óbvio, né? Que maravilha. Nós vamos tocar agora o hino nacional aí, vamos botar a música que você cantou. E antes disso, eu farei uma pequena tradução para o nosso ouvinte em alemão. Jetzt wird eine Musik der nationale Hymnus von Brasília spielen. In der Olympiade von Brasília, in die Pan-Americano Spiel von Brasília, der Präsident von Brasília war eingeladen und hat eine große Auseinandersetzung mit dem gesamten Publikum, die hat die ganze Zeit gepfiffen. Trotzdem hat Elza Soares allein, ohne Musiker, a Kapelle, wie man sagt, die Musik gesungen, die wir jetzt überspielen für unsere Zuhörer. Do Ipirangas margens plácidas, de um povo heróico, gado retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, o sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, exame límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Isso aí, você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Wir haben soeben gehört, die Nationalhymne, die brasilianische Nationalhymne, gesungen von Elsa Sorisch im Rahmen der Eröffnung der Panamerikanischen Olympiade. É isso aí. E minha querida, como é que tá você por aí? Então realmente foi emocionante e o nosso público também deve estar emocionado de ter escutado este trabalho. E me diga uma coisa, você que é tão envolvida com o Brasil, o que que lhe falta lá no Brasil nesse momento? Olha, no Brasil, neste momento, me falta, assim, quase nada. Porque eu estou falando com você, eu estou me sentindo no Brasil. Eu acho que essa falta, quando a gente conversa, assim, com uma pessoa com tanto envolvimento, com tanto trabalho, com tanta coisa que faz em prol sua pátria, neste momento, te juro que eu só me sinto gratificada. E a tua voz preenche nesse vácuo de vazio que a gente do Brasil deixa com a gente. E falando com você, sinceramente, eu não sei. Minha querida, me desculpa, realmente você me elogiar me deixa meio desbundado aqui no programa, eu fico meio sem voz, mas é um carinho que você é um ícone para mim há muitos anos, o teu trabalho, o teu esforço, a tua luta contra o preconceito racial lá no Brasil, me emociona muito profundamente nesse dia de, nesse mês da consciência negra do Brasil, que o próprio presidente vai lá no Paço dançar capoeira com o povo emanado e junto nesse país, né? Uhum. Isso aí que eu acho muito importante. Eu tenho um trabalho sempre no show de chamar a nossa raça, a nossa gente, porque eu vejo assim, eu não vejo negro como inho, neguinho, coitadinho, pobrezinho, não. O negro é grande e a palavra negro nem existe, ele é preto. Negro é uma coisa que não existe, nós somos pretos. Com muito orgulho, eu principalmente me orgulho muito por ter entrado com a minha voz no mundo. No mundo. Então, eu acho que todos nós temos essa grande facilidade, esse grande poder. É só se impor, buscar o seu lugar, entendeu? Que ele alcança. Ele não é coitadinho, não é pobrezinho, não. Ele é imenso demais. É isso que eu sempre falo para minha gente, para minha família. Que nós somos grandes, nós somos vencedores, nós temos o poder não podemos viver de cabeça baixa, isso aí não existe. Tá? Eu acho que tem que se reerguer cada vez mais, levantar a cabeça e se igualar a todos, que não tem diferença nenhuma. É isso aí, minha querida. Eu vou começar a me despedir, mas primeiro eu farei uma pequena tradução para o nosso ouvinte alemão do que você falou, porque é muito importante. Tá bom? Wir sind bei Radio Mama Terra 96.0. Ein Sendung in Deutsch und Portugiesischer Sprache. Und im Moment wir sind direkt über Telefon mit Schweden, mit den Sängerin Elsa Soares. Die berühmte Elsa Soares, die war verheiratet mit Garrincha, der große Fußballspieler der Welt, für mich ist größer als Pelé. Und sie hatte gesagt, gerade das wichtige für sie als schwarze Frau zu singen durch die ganze Welt, ist, dass die schwarzen Menschen sollen stolz sein auf sich, sollen kämpfen für die Gleichheit, sollen kämpfen für Zusammensein mit der gesamten Welt. Und das für sie, die Schwarze darf nicht denken, dass sie sind Untermenschen oder kleine Menschen, dass sie sollen stolz sein, dass es gibt Leute wie sie und wie Mira Makiba und die ist gerade gestorben und viele andere Leute um die Welt. Kurzum, das ist wirklich ein wunderschöner Moment, ne? Ich denke, das ist einer der schönsten Momente, die ich gerade in meinem Leben hier erlebe. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Elsa Soares bedanken, dass sie trotz ihrer schweren Unfalls, den sie in Schweden, auf dem Weg von Schweden nach Finnland gehabt hat, doch hier angerufen hat. Und das, ich möchte mich auch bei Jukka Neto ganz herzlich bedanken, dass das überhaupt zustande gekommen, dieses Interview. Und ja, das letzte Wort, was sie gesagt hat, geht mir wirklich ans Herz. Es ist wirklich wahr, wir können doch alle zusammenleben, egal ob wir welche Hautfarbe wir haben oder welche Nationalität wir haben, ob wir Menschen, Männer sind oder Frauen sind. Frauen sind Männer, Kinder, wir können alle gut zusammenleben. Wir müssen nur ein bisschen mit uns selbst liebevoll und auch mit den Nachbarn, mit den Nachbarn und mit anderen Menschen in Verbindung bleiben. É isso aí, minha querida Elsa Soares, você escutou palavras lindas em alemão, falando que mulheres, homens, crianças, pretos, brancos, azul e amarelos devem viver juntos. Raça humana. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Das war ein sehr langes Interview, was wir jetzt gerade eingespielt haben, aus 2009 mit Elsa Soares. Und an meiner Seite ist Fabio Kerouac. Und então vamos ouvir mais uma de Elsa Soares cantando Cabecinha da Dora, uma música a mais de Antônio Vieira, o Cartola do Maranhão. Vamos embora com Elsa Soares. Duro, duro, duro, duro, duro, duro. pensamento concentro. Tem muito rolo de foda, pouco miolo por dentro, na cabecinha da Dora. Meu pensamento concentro. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0. Und das Stück, was Sie eben gehört haben von Aos Açores, hieß Cabecinha da Dora. Und sie hat dieses Stück gespielt, gemeinsam mit Antonio Vieira. Genau, esta é a música do Cartola do Maranhão, Antonio Vieira. E Aos Açores vai estar conosco. Aliás, neste momento já está em Hamburgo. Está com na presença do Sérgio Gil, que vai tocar com ela, acompanhando com o seu Gafieira Universal Band, junto com o Jonas, Jessé Gomes, Afonso Correia e Eno Dugnus. E Afonso Correia toca pandeiro no Don Quixote, que vamos tocar agora, para mostrar um pouco o que fazem os músicos que vão estar com Elza Soares. Ja, und die Stimmung, die Spannung steigt seit Tagen schon. Wir haben gerade von Marcos Romão, dem brasilianischen Moderator von Radio Mama Terra, gehört, dass Elza Soares hier in Hamburg ist. Und sie ist gemeinsam mit Sérgio Gil. Sérgio Gil und Becky sind die beiden, die Gafieira Universal gegründet haben. Eine wunderbare, was heißt Einrichtung, eine Aktion, um brasilianische Musiker hier nach Hamburg zu bringen, beziehungsweise auch deutsche Musik, ein musikalischer Austausch zwischen den Kulturen, zwischen Hamburg und Brasilien. Genau so ist das, yes. Ne? Und die Elza Soares, die wird am 7. Oktober hier in der Fabrik spielen, und zwar mit der Gafieira Universal Band. Da sind zusammen Mo Jonas, Jesse Gomes, Afonso Correa, Eno Dugnus und Sérgio Gil. Und wir möchten jetzt gerne ein Stück einspielen. Veio Afonso. Con Don Quixote, na qual toca Afonso Correa, que vai estar. Sim. Com Elza Soares. E aqui ele toca com Don Quixote. Und man glaubt es kaum, Afonso, er lebt mittlerweile in Dänemark. Er ist extra hier nach Hamburg gekommen, um morgen Studioeinspielungen zu machen mit Elza Soares. Vamos lá! Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, diese 96.0. Und das Stück, was wir soeben gehört haben, war Veio Afonso. Afonso Correa ist ein Musiker, der übermorgen, also am Freitag, in der Gruppe Gafieira Universal mitspielt und Elsa Soares begleitet. Und das ist einfach richtig klasse. Pois é isso, o Afonso Correa vai estar sexta-feira acompanhando Elsa Soares, como também o Mo Jonas, que vamos também mostrar aqui um pouco do seu trabalho com Horizonte. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Ist das nicht herrlich, Mo Jonas zu hören, Afonso Correa? Es sind beides Musiker, die übermorgen im Konzert mit Elsa Soares in der Fabrik zusammenspielen werden. Fabio? Sim. Vamos estar lá. Vamos estar lá, sim, né? Vamos estar lá. Vamos presenciar, estar ao vivo e conferir a bela voz da bela Elsa Soares. Yeah. E a gente se... Fala. Termina aqui o programa com Parador, de Nosli. Mais um maranhense, mais uma música universal, vindo do Maranhão. Nosli que tem um pé em Düsseldorf, no Rio de Janeiro e no Maranhão, já que ele circula por esses lugares. Das war ein wunderschönes Abschiedswort von Fabio Kerouac. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, Dankeschön, dass du dabei warst, dass du uns so viel Unterstützung gegeben hast. Und Fabio kommt aus Marignan und er möchte sich mit einem Lied von einem Musiker aus Marignan verabschieden. Parador. Central do Brasil, depois pegar o trem Parador e vou direto para a casa do meu tio. Eu vou descendo, eu vou direto pro metrô, da Glória até a Central do Brasil. Depois pegar o trem parador e vou direto para a casa do meu tio, na zona norte do Rio, na zona norte do Rio. Parar direto lá na casa do meu tio. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken für die wunderbare Zusammenarbeit mit Fabio Kirk. Verabschieden deutsche Stimme von Radio Matera. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal in einer Woche. Und vielleicht sehen wir uns ja alle zusammen wieder am Freitag bei dem Konzert in der Fabrik mit Elsa Soares und der Band Gafiera Universal. Ciao! Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 5. Oktober 2011. Edikanfo Radio, das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin, hört ihr um 20 Uhr. Um 22 Uhr wirft Sequent Soul einen intensiven Blick auf die internationale elektronische Musik mit Herz. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 5. Oktober 2011. Bei Power FM trifft ab 0 Uhr Oriental auf Elektro. Die Wiederholung von Tide Stahlhart hört ihr um 3 Uhr. Ab 4 Uhr bietet das Jazzhausradio noch einmal Jazz von Ralf Böcker, Misha Schumann und Lorenz Hagassner. Um 6 Uhr gibt es die Nachrichten für Frühaufsteher. Tide 96.0. Immer anders.